quem sabe o que será nós dois, se o meu sorriso se perder depois. Nós construímos sob o teto afeto pra quem virá depois. Quem sabe a gente lembre, amor, que nem sempre é sempre esse terror, que a gente corre pelo certo, e o certo é mais que a minha dor. Me dói lembrar do tempo em que nós, só pelo toque cru dos pelos e a voz que me dizia que o pra sempre é pra sempre, a gente aguenta tudo, amor. Quem sabe depois, só o tempo dirá. Perdemos nós dois, insistindo em ganhar. Talvez outra hora, sem tanto doer, olhando no espelho eu me vejo em você outra vez. Quem sabe o que será nós dois, se o meu sorriso se perder depois. Nós construímos sob o teto afeto pra quem virá depois. Quem sabe a gente lembre, amor, que nem sempre é sempre esse terror, que a gente corre pelo certo, e o certo é mais que a minha dor. Me dói lembrar do tempo em que nós, só pelo toque cru dos pelos e a voz que me dizia que o pra sempre é pra sempre, a gente aguenta tudo, amor. Quem sabe depois, só insistindo em ganhar. Talvez outra hora, sem tanto doer, olhando no espelho eu me vejo em você outra vez.